fazendo conta. Passarinho prosseguir 240 e aguarde sua diferença com o centro. Livre por 240, aguardando 3% 6327. O 6327 já pediu 200 como final, ok? 200? Afirmo. E aguarde. O meu tio Alex aí, complete final ILS, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, meu tio Alex aí. Saída Coral 1, controle 120.8, aciona 0263, coteja. Autorizado para ideia, Genesis 140, Golf 677, Nicolás Pichão 28, curva esquerda após Coral 1, controle 108, 3.0263. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Maremas. Ok, companheiro, é Salvador. Continua a aproximação no zero, reporte visual com a cabeceira, o teto em torno de 1.300 pés. O vento no momento, 210 graus, 1.6 nós. Romeu Charlie X-Ray, reporte visual com a cabeceira. Já está visual, Romeu Charlie X-Ray. Sente, continue a aproximação, pista 28. Sente, X-Ray. 1.6, 1.2, seu solo foi os 3.0, chame agora o solo em 1.219. 219. Ok, então está autorizado 360, saída da Euleta Bridge, Apêndulo 10, 1208 é o controle, 5505 no transporte. Tem uso 28, primeira curva à esquerda, chama para pushback acionamento. Permitiu, chamará, é a 201. Solo voo, 1612, levando essa escolha. 1-2, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, Juliette. 210, 210 com 1.4 nós. Salvador, azul 4206, puxa para acampamento, posição 03. Azul 4206, informando sua saída será agora Aron, transição Recife, primeira curva permanece à direita. Sente, Aron, Recife. Correto, 4206, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Sente. 612, táxi via Juliette, portal 612. Juliette 612, 612. Alfa Papá, continue descida para 2000, autorizado ILS Zulu, informando o localizador. Para 2000, entramos lá no LOC, Alfa Papá. Controle, confirma, autorizou ILS X-Ray para o Victor Alfa? Confirme. Autorizou ILS X-Ray para o Victor Alfa? Autorizado, Zulu, ILS Zulu, informe estabilizado. Autorizado ILS Zulu, Victor Miral. ILS aí, RVT, o Salvador. Gente, o meu tio Alex Ray, mantenda presente proa, aguarde transferência para o controle, qual o motivo? É, vento muito forte, o meu tio Alex Ray. Gente. Gente, 5 a bordo, altímetro 1.08 para início do táxi, chama a torre 1.08, decimal 9.5. Samara, torre 1 no 8, decimal 5. Chama a torre 11895. Para completar o sinal, chama a torre 11895, Victor Novo Alfa. Torre é o Pioneiro 45. Pioneiro 45, prossiga. Estado, parte militar, pronto para o táxi, POB 5, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Táxi até a interseção, hotel, reporte para cruzamento da pista, Pioneiro 45. Até hotel, reportará para cruzamento da pista. Controle de Salvador, está passando o Romeu Charlie X-Way, AMD Salvador, vento muito forte. Suba para 3 mil pés, aguarde vetores para a final do ILS Zulu. 3 mil, aguardando o Romeu Charlie X-Way. Será 6394, mas recebeu 2085, confirma a secundária? Secundária é 12545. Assim, passa empregado. Ah, do final 28. Do 28, confirme para a Torre Salvador? Afirmo, está na final da 28, Vitor número alfa. Ciente, o vento 210 graus, 169, já está visual com a cabeceira? Já está visual, o número alfa. Gente, checa três pousos. Pouso autorizado na 28, 210 graus com 169, o Vitor November Alpha. Está visual, baixado e travado, pouso autorizado, Vitor número alfa. Termativo. Outra aeronave da Azul já iniciou, já que está iniciando o pushback. Salvador, 45, mantenha a posição, temos tráfego na final do 28 para pouso, mantenha a posição, Pioneiro 45. 45, mantendo a posição. Boa noite. Começa a saída, será agora Aron, transição Recife com curva à direita. Aron, Recife com curva à direita, gol 1856. Salve Salvador, tanto 3567 para o táxi com 102 a bordo, alterna com 5, 4 horas de autonomia. Sente 3567, confirma 4 horas de autonomia? Afirmo. Sente 102 a bordo, altina 1908, táxi via pátio principal e pátio 3, chama para ingresso, táxi o Equilo. Via pátio principal, pátio 3, chamará para ingresso em Equilo, tanto 3567. 1856, saída correta, aguarde o número 3 para pushback no setor. Ok, então aguarda o 1856. Tango Alfa, papá. Reportará, papá. Informe o pé, tem que avistar, por gentileza. Ok. 06, 78 a bordo, 3 horas e 20, alterna Maceió. 78 a bordo? Afirma. Gente, altímetro no 08, aguarde para o táxi. Gente, 08. Portugal 022, cleared for push and start, call ready for taxi. Yeah, for push and start, we'll call the taxi, Portugal 022. Pioneiro 45, efetue o cruzamento da pista e ingresse na Delta, onde manterá a posição, Pioneiro 45. Pioneiro 45, fazendo o cruzamento, vai manter a posição na Delta. Está para Aerostar, o Victor Bravo. Gente, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, antes da Juliette, o Victor Bravo. Azul 4206, segue o Airbus da TAM, via parte 3, chama para ingresso, táxi o Equilo. Gente, está autorizado o táxi. Confirme a taxa. vai seguir via pátio principal e pátio 3, seguindo o Airbus da TAM, e chama para ingresso na taxiway Kilo, para sair do pátio 3. Gente, seguindo o Airbus da TAM, no pátio 3, chama para o ingresso na Kilo, 4206. Ciente, cheque o trem de pouso, vento 210 graus, 14 nós, Tango Alfa Papá. Papá, baixar a travada. Livre pouso, cabeceira 28, Tango Alfa Papá. Papá. Ana Alfa. O solo trip 5415, parte 3 para o prospeccionamento próximo. Aguarde. Secreto daquilo, tá 3567. 3567, táxi via Kilo e Alfa no ponto de espera da 28 Torre 1 no 8 decimal 95, bom voo. Ponto de espera 28, 295, portanto, 3567, obrigado, bastante. Bom, 925, autorizado pushback, somente chama para o táxi. Parado, 925. Setor 9 Amir Alfa vai manter posição antes da Juliette devido à aeronave realizando o pushback no setor de trás do pátio. Ah, sim, a gente vai manter na Juliette. Nave, antes da Juliette, o que Bazuca 206, táxi via Kilo e Alfa no ponto de espera da 28, torre 1 no 8, sinal 95, bom voo. Gente, Kilo e Alfa, ponto de espera, torre 295, boa tarde, táxi 206. O Pioneiro 45 será o número 13 no táxi após o azul ingressa via Alfa e no ponto de espera da 28, chama torre 1 no 8, sinal 95, bom voo. Pioneiro 45, depois do azul. Lá no parte 3, lá tem uma quanto tempo que a gente espera aqui, se eu conhecer? Temos duas aeronaves já iniciou, já iniciaram o pushback e vão passar pelo parte 3 em direção ao ponto de espera, estimado de 10 minutos. Ok, sim. O Gol no 755, pushback, acionamento 08. Aguarde no 755, será o próximo setor. Tá, tem estimado em tempo? 12 minutos. 12, 1 no 2? Ah, firmo. Já temos 4 aeronaves em direção ao ponto de espera. 3 aeronaves em direção ao ponto de espera, 2 no pushback e mais 2 que solicitaram antes da sua. Tá ok, ciente, obrigado. Alvair Portugal 022, Portugal 022, confirm request taxi. Affirmative. Roger, Portugal 022, QNH 1018, taxi via main apron and apron number 3, call before taxiway Kilo. Clear to taxi via apron 1, apron 3, Kilo, táxi via Alfa vai manter posição antes da Juliette. Alfa vai. Beleza. 3894, pode prosseguir até aliado procedimento. Tem. O senhor não entendeu muito bem a pergunta, o questionamento é o seguinte, se o senhor passar ADA, estiver aí próximo a pousar, próximo de tocar, é mecanicamente possível o senhor arremeter? Afirmativo, 3894. Bem. Taxi 925 com 115 a bordo, altera na 4 horas. Taxi 925, 115 a bordo, altímetro no 08, aguarde para o táxi. Vai aguardar. Só teria alguma previsão para o gol 1856? minutos. 8 minutos, gol 1856. Report Golf 02. Approaching apron 3. Roger, first to your right via apron 3 and call before taxiway Kilo. First right to apron 3, we'll call you. Bom, 925 visual com o Air Portugal. Visual com o Air Portugal ingressando no pátio 3. Afirmo. Altímetro no 08, segue o Air Portugal via pátio 3, chama para ingresso na taxiway Kilo. Camarada, ingresso na Kilo, 925. Controle Salvador 3567 da TAM. 3567, sub e mantenha 380, saída Argo. 360? 380. Alvin, 380 na Argo. Quando possível, pro onde eleva, senhor? 28210 graus, 169-4206. Sente autorizado a linha de decolar com sua 28 azul, 4206. 856 autorizado, prospeccionamento, chama para o táxi. O 1856 está autorizado, vai chamar o táxi. Sim, vai aguardar mais um pouco, temos dois tráfegos para cruzar o pátio. Tá bem, dentro, tá bem. Então, November Alpha, táxi via Juliette, pátio principal, reporte ingressando na Lima. November Alpha, informa que está família ali. Gente, vai ingressar no pátio principal, contornar a estrutura central. A Lima fica na saída, bem em frente, após contornar a estrutura central, segue em frente via linha de táxi, a Lima é a saída do pátio do outro lado. Tá, gente, Vitor Liberal. São Golfo Papá, segue a aeronave à frente via Juliette e pátio principal, reporte na Lima. Segue a aeronave à frente, Juliette e... Portugal 022, taxi via Kilo and Alpha, holding point runway 28, call tower 18.95, have a good flight. Clear via Kilo, Alpha, holding point runway 28, we'll call tower 18.95 in Portugal 022. 1925, taxi via Kilo e Alpha, no ponto de espera da 28, chama a torre 18.95, bom voo. Kilo Alpha, ponto de espera 18.95. 415, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Bain da Gol na retaguarda, está autorizado para o prospeccionamento, chama para o táxi. 415, copiou? 415, copiou. A coordenação vai então. 4206, decolou os 47, chama agora o controle, 1208. 208, azul 4206, boa noite. Boa noite. Pioneiro 45 tem decolagem autorizada da pista 28, vento 220 graus com 109, Pioneiro 45. Pioneiro 45. O Trip 5219, sempre está bravo para conquista, autorização. Tem saída prevista agora após DCT conquista, aguarde cópia. Aguardando cópia, Trip. 206. 206, sub mantenha 370, saída Aron. Saída Aron, sobe 370, 14206. 022, maintain route caution, way 28, Portugal 022. Ok, maintain position, route caution, way 28, Portugal 022. Identificação. Autorizado chegada e pitch, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-8. 4-6-0-9-8 na pitch, confirmada a pista 2-8? Confirmo. 2-0-8, uma boa noite. 1-2-0-8, boa noite. Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre 1895 para o cruzamento. Controle, TAM 3894? Possível. Aqui no dia, redução aqui, ou pode manter high speed até a próxima localizadora? Pode manter. A gente pode confirmar a posição do tráfego número 1 para o 3894? Número 1 está a 7 milhas do toque. Gente, 3894. Tá, 3894, desse mantém a 2000, autorizado ILS Zulu, informe estabilizado no localizador. 2000, autorizado ILS Zulu, vai chamar estabilizado no lock, posição 3894. Tango Alfa Papai, informa sua posição. Para o táxi trip 5415, total 59 pessoas a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna Salvador. Gente, 59 a bordo, altímetro no 08, táxi via Kilo e Alfa no ponto de espera da 28, torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Táxi Kilo e Alfa, 2895, obrigado, boa. Boa noite, 56, táxi via pátio principal e pátio 3, chama para ingresso, táxi via Kilo. Pátio principal, pátio 3, chama para ingresso na Kilo, voo 1856. Golo 755, autorizado para o inspeccionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Golo 755. Member Alpha, para o cruzamento da pista 17, vai chamar torre 1 no 8, decimal 95. Site final ILS, chame a torre, 11895. 11895, meu Charlie, isso aí. Da pista 17, e táxi até o pátio. Vou estacionar a frequência livre. Tô Salvador, para batendo o meu Charlie, isso aí. Romeu Charlie, isso aí, sente do tráfego, visual com a cabeceira. Afirmativo, Romeu Charlie, isso aí. Cheque trem, pouso livre na 28200 graus, 169, Romeu Charlie X-Ray. Trem baixo, Romeu Charlie X-Ray. 8, aciona 5530, coteja. Está autorizado, seguindo o tráfego à sua frente até o pátio 5, estacionar frequência livre, uma boa noite. DCT, decola da 28, curva à esquerda, 1208 controle, 5520 no transponder, o trip 5219. Transponder 5530. E 5530, sente. Protejamento correto, chama para inspeccionamento. Chama lá, trip. Funcionar 6201, senhor, você pode jogar a cauda aqui para o ladão no zero? Ah, firma o ingresso, cauda ingressando na Índia. Cauda na Índia, sim, obrigado. Controle azul 4206. Confirme. Azul 4206, tem nossa contrina proa após Aron, direto de Recife? Confirma, após Aron, Recife. Aron, direto a Recife, azul 4206. 7 a 1, 9, 7, campeão, 3 horas e 5. 1 no 7 a bordo, altímetro 1 no 0 no 8, táxi via pátio principal e pátio 3, chama para ingresso na táxi e quilo. Pátio principal, pátio 3, tomará para ingresso na táxi e quilo, 7 e 5. 5 alterna 2, 5, 4 e 5. Rio Trip 5415, muito boa noite. Boa noite. Na sequência, mantenha o ponto de espera 5415. Na sequência, mantendo o ponto de espera Trip 5415. Portugal 022, on all in position, right side departure. So, line up and maintain 2328 Portugal 022. Clear to line up and wait, runway 28 Portugal 022. Romeu Charlie X-Ray, solo 53, libere pista esquerda, reporte pista livre, Romeu Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, prossiga até o ponto médio desta taxiway. Antes de ingressar na Alfa, chame solo, frequência 1219 para instruções de táxi. Romeu, Charlie X-Ray. Romeu, Charlie X-Ray, informa parte do destino. 10 degrees, 17 knots. Solo Salvador, Oceania 620 no Pro Taxi, tá com 103 a bordo, 3,50 alternando o Guarulhos. 3103 a bordo, altímetro no 08, táxi via pátio principal e pátio 3, chama para ingresso, táxi Quilo. Pátio principal, pátio 3, portará na Quilo, 636201, Oceania. O Gol no 755 para ingresso, no táxi Quilo. Gente, observe o tráfego taxiando via Alfa, segue via Quilo e Alfa no ponto espera torre 18, decimal 95, com Gol. Quilo e Alfa, quando ponto espera 295, Gol 755. 1019. Confirmo 1018, correção. Prefixo Bonnet 55, Salvador de parte, o frequency 1208, bye bye. Boa noite, obrigado. Por nada. Salvador, boa noite, 3894, vai passar o externo no baixada travada. Gente, 3894, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, o teto em torno de 1.000 a 1.200 pés, vento 210 graus, 15 nós, pista molhada, 3894. Assim a gente vai chamar visual, 3894, 1.089. Salvador de transfer, por noite, Portugal, 022 airborne, plus 1700 climbing. Portugal, 022, climbing maintain level 370, on our own departure. Climbing maintain level 370, our own departure, Portugal, 022. Alco, a pista está 3894. Cheque o trem pouso livre na 28. 200 graus, 169, pista molhada, TAM 3894. Abaixada travada, livre pouso na 28, TAM 3894. Permitiu. O Airbus na curta final da 28, após a passagem ali, mantém cabeceira 28925. Após a passagem ali, mantém 28925. Solo